Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Eu sou o Joel Suki e esse cast não é uma homenagem ao Evangelouco. É o quê, velho? É, sabe que isso aí é mais uma piada interna do que... Mas ele deve ouvir, vai. Né? E aí? Já sei, aqui é até o Luz. Não, é melhor a primeira frase, depois o nome, ou o nome é depois a frase? E aqui é o Neto Maru e finalmente chegou a vez dos magrelos da cabeçona. Olha aí, cara. Será que o Homem-Aranha desse novo filme agora é cearense, né? Pois é, mas parece. A cabeça é, né? Pelo menos. E no episódio de hoje vamos falar de Homem-Aranha. E meio. Correio. Teremos e-mail só no 71. Mas tu sabe que a criação do Homem-Aranha foi uma parada dessa aí, né? O Stan Lee ali, ele queria criar um herói que escalasse paredes, né, e tal, não sei o quê. O que eu li é porque o Stan Lee, e realmente é uma parada interessante, ele sempre achou curioso essa parada de Nova York, dessa ruma de prédio emparelhado, né? Tipo, você tem uma avenida inteira que você praticamente não consegue ver o sol, porque são só de arranha-céus e tal. E uma entrevista que eu vi dele, ele disse aí, e se tivesse um maluco se balançando por aqui? É, pois é. Ele criou uma porrada desses personagens aleatórios, né? Porque... aleatório? É, ele vai criando um monte desse na loucura mesmo, na doida. Porque ele vai... um herói que escala paredes, aí Homem-Mosca, Homem-Formiga e Homem não sei o quê. Ah, não, mas nessa... não, Homem-Formiga não, mas o nome é bom. Vamos deixar aqui guardar. Pois é. De repente chegou até o nome Homem-Aranha, né? Spider-Man, né? Que ele achava que era um nome dramático e tal, não sei o quê. É, Spider-Man é irado. Que realmente é um nomezão foda, bicho. E quem foi que desenhou o Homem-Aranha ali no começo? Steven Ditko, né? Se eu não me engano. Steven Spielberg. O Homem-Aranha ali no comecinho, ali nos tempos mais primórdios, esse bicho era todo meio mal desenhadozão, né? Aliás, né? Todos os quadrinhos eram meio mal desenhadozão. Né? Ah, é porque naquele tempo o quadrinho, ele não era tanto, vamos dizer, era um modelo de arte novo, né? Então ele ainda era muito preso. Vamos dizer, aos diálogos. Muita coisa do que você queria transmitir na história tinha que ser através dos diálogos. A arte ainda não tinha evoluído ao ponto de que com imagem você transmitisse todo o impacto, né, de uma cena. O Homem-Aranha era tão mal desenhado de um jeito, véio, que parece que era o Manel que tava desenhando o Homem-Aranha. É, parecia aquele negócio de desenho escolar que era muitos quadrados, né? Porque hoje em dia você tem uma daquelas páginas zona de painel, né? Pois é. O cara faz um desenho que pega uma página todinha no tempo do Homem-Aranha, não. Eram vários desenhozinhos, né, e tal. Vários quadrados, né, por página. A primeira aparição do Homem-Aranha foi aonde? Não foi na revista Homem-Aranha, né? Naquela época, os quadrinhos ainda estavam em desenvolvimento, não tinha como lançar um personagem numa revista própria. Ah, vamos lançar um Homem-Aranha de cara aqui na Spider-Man Magazine, não sei o quê. Pois é. Existiam títulos genéricos, por exemplo, o Batman surgiu na Detective Comics, né? É. Que era uma revista especializada em histórias de mistério, investigação, aí lançaram o Batman, ele ficou legal. Aí prorrogaram aí, esticaram o cara pra outras publicações. O Homem-Aranha foi do mesmo jeito, ele começou na Amazing Fantasy, né? É. Que era uma revista de ficção e tal, histórias de aventura. O personagem fez sucesso e ele acabou ganhando título próprio. Agora, uma coisa que eu achei que, vamos dizer, bem curiosa é as cores da roupa, né, do Homem-Aranha. E azul, né? São americanizados demais, mano. É, mas esse aí... Na verdade, eu acho que é o que falta aqui no Brasil. Negada lá, é patriota demais, tudo bota a porra da bandeira no meio. Tu acha que o... Não, tu acha no que Brasil, tu... é... Tu mandaria pintar o teu Chevette de verde canário? Negada quer foder com o país aqui. Eita, se tu fosse... Isso, pra quem é que tá? Se tu fosse... Ei, meu Deus, se tu fosse um super mutante que escalasse paredes, tu costurava... Eu ia ser amarelo, vermelho e verde. É demais, que... Meu uniforme ia ser verdão, amarelão e azulzão. Aí e... atrás ia ter leões da Tufa, né? Da Tufa, é o doido. É tu que tu tá dizendo aí, mano, negócio de vermelho, azul, branco. Tesão, tu tá doente, é, mano, tu é doente, come bosta. Eu acho que a gente não vai ficar aqui contando a origem do Homem-Aranha, né? Porque o pessoal já conhece, né, cara, a origem do Homem-Aranha e tal, foi... Foi atropelado por um ônibus. Foi picado por aranha radioativa e virou Homem-Aranha, né? Então, é como todo super-herói, né? O cara leva uma picadura e tal, aí... Que eu acho mais legal do Homem-Aranha, cara, não é os poderes do cara, não é? Os poderes dele são massa e tal, mas as histórias que envolvem esse bicho, cara, são muito massa ali. É a parada, é o herói mais humano, né? O mais próximo do humano que a gente teve, né, cara? Um dos primeiros. Não, assim, não, né? não. O que é uma mais, poli... mais próximo do humano é o Homem de Ferro, que ele é humano. Que... Oh, doido. É, totalmente, é só que engarrafamento aqui em Fortaleza de pessoas com trajes voando aí pela cidade. Não, mas ele é outro, não tô falando da pessoa, não tô falando que ele tem. Não, pessoa, mano. Realmente é triste. O cara chega de manhã na garagem, o cara não sabe se sai num Mercedes, num Porsche ou na Ferrari dele. O que eu tô querendo dizer é que as histórias do Homem-Aranha, elas são histórias mais humanas. O cara se... Tem de humano o cara enfrentar um homem jacaré, mano. Que maluco desse aí? O que que tô falando de homem jacaré? Ah, o jacaré é meio perigoso. Vendo pelo lado do Manel, o negócio de jacaré. Gata doida. Ele deve estar puxando aquela história de que encontraram um jacaré numa lagoa daqui de Fortaleza, né? Então, esse bicho deve ter traumatizado, é isso aí. É, mas o legal, uma das coisas legais que o Homem-Aranha trouxe é porque até então os super-heróis que apareciam pro público já eram super-heróis maduros, né? Vamos dizer, o Batman, apesar de jovem, já tinha um destino na vida e tal, o Super-Homem já era um trabalhador e tudo mais, o Capitão América era um ex-combatente, o Homem-Aranha, quando surgiu, ele era um adolescente, né? É, cara. Vamos dizer, ele era o público-alvo dele que do nada ganhou poderes e tinha que lidar com aquilo. Até aquela mesma sensação. Diferente, como tu disse aí, do Homem de Ferro. Cara de 15 anos, é, porra, realmente eu tenho a minha mega empresa aqui pra gerenciar, tá foda, não sei o quê. Foi o Batista, mano, filho do Eito, tá nessa aí. Bom, contei uma fofoca do Thor Batista. Ele tá com uma Mercedes de 2.700.000 nos coros de alguma outra pessoa aí. Olha aí, uma fofoca, que você passou 2 semanas sendo noticiado em tudo, qualquer bodega, ó. Eu tenho uma fofoca. Notícia de última mão. Não, mas o legal do Homem-Aranha era esse tipo de história dele, né? Que era mais próximo do que a gente é, né, cara? O cara entregar pizza, né? É, velho. Ele era o fudidozão foda, né? O bicho sempre tava lascado ali. Tu já foi entregar algumas pizzas também, né, velho? Não, essa parada do cara trabalhar se fudendo e tal, não sei o que, o cara... se fudendo, né? É, velho. Não trabalho me fudendo, não, só tu. Tu se identificou, velho. É tanto que tu foi o primeiro a comentar, velho. Todd se fuma? É, o que tu... Primeiro filme do Homem-Aranha é massa, aquela parte lá do colegial. Aquilo é tudo que acontece ali na vida de um adolescente normal, nerd, né, cara? É, esse é o grande detalhe, que o Homem-Aranha ele podia ser jogador de futebol, podia ser todo mundo, mas ele, além de tudo, era um adolescente nerd, né? É, pois é. O quadrinho, ele tem a parada do lança-teia, que vai ter nesse novo filme. E no filme eles colocaram aquela parada do poder dele saindo pela mão, né? Sim. Que é totalmente diferente. Mas eu achei massa aquilo ali, cara. Eu vi algumas pessoas criticando essa parada aí de lança-teia. Ah, não tem o lança-teia. É, eu sou um dos que não gostei dessa parada de sair pelo pulso. Eu achei legal, cara. Mas tu queria que saísse pelo ouvido? Não, pelo aparelho eletrônico que ele colocasse no pulso e fizesse pra ele. Saísse na bunda, mano. Lança-teia, velho. Ele queria que saísse na bunda, essa porra, mano. Não, mas ó, esse negócio do aparelho aí do... Sim, o Joel, Neto. Esse, depois, antes de ele botar no aparelho, por onde é que sai a teia? Canto nenhum. Só tinha o poder mesmo do sentir da aranha, escalar a parede e só. Super força também, né, que ele tem. É de merda, uma merda dessa. Ó o doido, o cara com esses poderes aí já faz um estrago, mano. É de merda, grande bosta, ó, grande bosta. Ei, outra coisa. Mas aí como é que ele vai criar a teia, então? Como é? Nos quadrinhos ele cria um super adesivo, né? É, no, tem algumas explicações. Na cronologia normal da Marvel, ele, vamos dizer, como a aranha corrigiu o DNA dele, entre aspas, né? Ele tipo cria a sensação de ir nisso nas histórias. O Peter Parker, ele já gostava muito de química, né, e tal, já tinha uma afinidade. Do nada a fórmula começa a vir na cabeça dele. Vixe, cara, se eu fizesse isso, não sei o que, gerava o super adesivo e tal. Já nas histórias Homem-Aranha do Universo Milênio, não. Quem estava desenvolvendo a fórmula do adesivo era o pai dele. O pai dele não conseguiu terminar a fórmula, né? Morreu antes disso. E o Peter, depois que pegou os dons da aranha, né, ele conseguiu terminar a fórmula e conseguiu criar o super adesivo. É até curioso, porque tem uma história do universo Marvel que fala um pouco sobre esse negócio do super adesivo, que é a Dinastia M, que saiu aqui no Brasil, que o título original dela é a House of M, que é tipo um universo alternativo da Marvel e tal, que vão todos os super-heróis da Marvel pra ele. E nesse universo, o Peter Parker, ele é uma mega celebridade, ele é estilo Tony Stark, e a fortuna dele se deve justamente a isso, porque ele tem a fórmula do super adesivo, e ele começou a comercializar essa fórmula. Lançou a empresa dele e tal, começou a vender a fórmula do super adesivo e mega milionário. Eita, se tu inventasse a fórmula do super adesivo, o que é que tu faria? Ele colava um cachorro no outro, a porra. É mais fácil colar tu. É, macho. Nós já criaram ali. O Durex ali é quase invencível. Que Durex? O Durex, né? Realmente. É o bordão do Manel, né? Uma rodadinha de Durex conserta, né? O Durex, né? Mas se tu inventasse o super adesivo, o que é que tu faria? Tu não vendia pras empresas de móveis, não? Esses bichos estão precisando, velho. Só o Manel pensando. Pensando. Não, eu tava lendo a notícia aqui, ó. O bicho fez só o olhar do Manel, ó, tchim. Aquele barulhinho do dinheiro, né, vindo da cabeça dele. Esse bicho se imaginando abraçado com o chefe dele, né, assim, eles fumando um charuto. Esse lance aí da própria questão do adesivo já mostra a tendência do Peter Parker, né? Porque ele, vamos dizer, ele tinha muita vazão pra ser um cara que ia vencer na vida e tudo, que ia ser fodão. E ainda assim, um Homem-Aranha não. Preferiu continuar naquela vida dele, né? De estudante, de assalariado, levando fumo todo dia, né? Pois é. Não, isso aí é até o que um adolescente normal faria, né, cara? O cara inventou... Não. Adolescente normal... É igual como eu disse, se fosse um adolescente normal, ia ser igual como o caso do Manel. Mas esse bicho ia tentar conseguir dinheiro... Mulheres da vida e bebida com os poderes dele. Seguramente. Tu ia, Théo? Eu ia o quê, mano? Valeu, mano. É porque assim, a primeira coisa que o Homem-Aranha, quando ganha os poderes, vai tentar fazer é ganhar dinheiro, né? Em cima dos poderes dele. Ele entra pro time de luta livre, que hoje em dia até condiz com a realidade, né? Que o UFC tá aí, né? E tal. E tem o Spider, né? No UFC. Pois é, mano. Esses bichos botaram a luta do Spider no lançamento do Spider-Man no cinema. Inclusive, eu vou fazer uma premonição. O Manel vai chegar na sexta-feira, dia da estreia, depois do trabalho, do nada, e vai esperar encontrar ingressos do Homem-Aranha no cinema. Ah, tá doido, é, mano? Eu avisei foi esse animalzinho aí pra comprar logo agora, pra quando chegar na hora nós só entrar na fila e ser feliz. Pronto, eu ainda vou fazer outra premonição. O Manel vai gastar 50 conto de ingresso no filme, achando ele que vai chegar na sexta-feira da estreia 15 minutos antes do filme e vai conseguir entrar. Ah, mano, precisa ser 15 minutos não também, aí tá avacalhou, né? Agora, a história do Homem-Aranha, cara, eu acho a história uma história muito... Acho a história bacana demais, cara. Bacana, é bacana. É, porque tu é doido, cara. E a história dele é uma história que tem uma moral, ensina uma parada pra você. Qual, né? Qual é o ensinamento do Aranha? Qual é? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Maria... É a frase clássica do Homem-Aranha. Isso é uma frase que na vida só se enquadra um Homem-Aranha, né? É verdade, né? E tu consegue fazer alguma analogia com essa frase, algum fato assim da vida real? Consegue, Manel? Tu? Eu lógico que eu consigo. Por quê? Aonde? Eu sei, são dois. Aonde? Abestados! Aonde? Aonde? Tu bora. Nós vamos. É, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu desligo o ventilador aí. O que ele quer dizer com isso? Que? Quando você tem grandes poderes, que trazendo para a vida real, pode ser proveniente de dinheiro, se você tem muito dinheiro, ou se você tem muito, vamos dizer assim, se você valeu, mano. Se você ocupa um cargo de poder na sociedade. Por exemplo, um juiz, tá entendendo? Se você é o presidente da... ou se você parece com a Dilma Rousseff, entendeu? Qualquer coisa. Parece assim. Com a Dilma Rousseff? Que poder é esse, velho? Tá mesmo, né? Quer dizer que se tiver algum cidadão que se parece com a Dilma, ele já tem um superpoder. Agora, o que eu acho mais interessante do Homem-Aranha é realmente isso, que ele foi moldado pra ser, vamos dizer, tudo aquilo que o nerd da época queria ser e não podia. Porque, vamos dizer, o Peter, ele era introvertido e tal, era apaixonado pela garota mais bonita da sala, sofria bullying direto, vamos dizer, era o típico cara nerd, né? Até aí, beleza. Aí, quando ele vira o Homem-Aranha, aí ele consegue expressar como ele era por dentro, ele vira o fuleiragizão, que era fodão e tal. Briga com os inimigos só fazendo putaria, bicho, estilo ali Sérgio Malandro, né? É tanto que quando ele tá como Peter Parker, né, ele é de um jeito, e como ele, quando ele coloca a máscara, parece que ele vira outra pessoa, né, cara? É, cara, ele consegue se libertar o eu dele verdadeiro. Eu acho que muito do pessoal que acompanhava as histórias dele sentia isso aí, que o cara, sei lá, o cara era introvertido e tal, na dele, mas que no fundo ele tinha aquela coisa do Homem-Aranha e tal, de ser garotão e tal, de querer tirar piadinha, de querer resolver a situação lá na hora e tudo mais. Eita, na época ali que tu dançava, tu ia muito pra carnaval, mano, que tu botava máscara, tu saía fazendo a putaria ali no meio da rua. Não tem, mas o caso polêmico aí do Manel, mano, que esse bicho tava com a peruca loura no carnaval. Aí é, né? É um caso antigo, mas que ainda não foi esclarecido, esse da peruca loura aí. Pois é. Peruca loura, mano, vai morrer, mano. É, mano, que o nosso ilustre amigo Dinho te flagrou, mano, em plena às 4 horas da manhã, É, fuleiragem dele, mano. Eu tava chegando 4 horas da manhã, não tava com peruca nenhum, não, mano. Ah, e tu não tava chegando mesmo, não. Você estava parado numa esquina, sabendo Deus o quê, né? Depois tinha acabado de chegar, mano. Tinha acabado de sair do carro, vai tomar. Chegar de onde? Mentira, não foi nada. Casa largada por aí. É de peruca loura. Porra, de peruca loura, mano. Ele é que era a gata, né? O que te complicou nessa história aí, mano? Foi essa peruca loura. Aí dentro, mano. Se tu tiver chegado numa boa e tal, na tua, mas tu foi meter essa peruca loura, né? Aranha ali é o herói da garotada, né, cara? O amigo da vizinhança e tal. É o herói mais popular, né, da Marvel. É, da Marvel, sim. Não sei hoje em dia, né, porque... É, tem os outros, né, então. O Homem de Ferro, surpreendentemente, ficou muito forte na Marvel. Mas até bem pouco tempo, o Homem-Aranha era o ícone, sem dúvida. Eu acho que... Não sei nem como é que eu conheci o Homem-Aranha, cara, ali na minha infância, mas ele é inserido ali na cultura pop, né? Ali. Eu me lembro que eu conheci o Homem-Aranha já pelas histórias em quadrinho, né? Eram lançadas aqui e tal. Eu já colecionava histórias em quadrinho na época e daí foi um passo. Agora, eu acho que um dos grandes responsáveis pela popularização do Homem-Aranha foi aquele desenho, As Aventuras do Homem-Aranha, dos anos 90. É. Aquele ali é bom, cara. Tem uns episódios ali do Venom e tal. É, aquele que o Peter Parker já é... Tem um visual totalmente diferente do Peter Parker dos quadrinhos, assim. O bicho era meio bombadão, né, assim. Pois é, e tal, ele já é repórter e tal. Aquele dali, que eu acho que contribuiu muito com o estereotipo que a gente tem hoje, de conhecer o Homem-Aranha, então ele ajudou a popularizar a história do herói e tal. Tipo o X-Men ali, aquele desenho ali também era foda, velho. Puxa, aquele ali era foda. Que era uma coisa que lhe instigava, né? Por exemplo, passava todo dia de manhã aquilo dali. Na TV Colosso, né? Pois é, bicho. Você assistindo na TV Colosso, desenho do Homem-Aranha e tal. Aí você chegava numa banca, cara, e via uma aventura dele ali. Aí você, vixe, meu irmão, Homem-Aranha, né? E tal. Já fechava ali um ciclo de marketing, né? Você já... Eu nunca comprou uma revista de um super-herói, mano. Macho, ó, tu nunca comprou porra nenhuma, mano. É. Tu só comprou carta de Pokémon muito forçadamente. É. Fora isso. Eu comprei, mano. Comprei o jogo do UOL completo ali. Uhul. Eu me lembro de eu ir comprar umas revistas do Homem-Aranha, cara. Aquele do formatinho clássico ali, aquele pequenininho. Era barato demais, cara. Era uns, tipo uns R$2, né? R$3 ali, o cara comprava uma revista. Hoje em dia é R$10, o cara compra um... É uma pressão absurda. Não é 10, demais, né? Mas agora tem outro fator também nas histórias em quadrinho, não só do Homem-Aranha, mas da maneira geral. É, vamos dizer, quando tu comprava revista em quadrinho, quando tu era garoto, era provavelmente com dinheiro da merenda, né? Uma mesadinha, né? E tal. É. E eram com um determinado tipo de história. Hoje em dia, o cara com 30 anos nos couro, as histórias do Homem-Aranha também já são maduras. E entende-se que, vamos dizer, atualmente o cara já tem condição de se pagar R$10 num quadrinho, né? Que enfim o cidadão tá trabalhando, né? E tudo mais. Verdade. O Homem-Aranha, quando foi publicado no Brasil, né, ele tinha duas revistas dele, né? É, na verdade, assim, o Homem-Aranha, ele é publicado, já era publicado, né, a revista Homem-Aranha e tal, tal, tal. Só que aí sentiram a necessidade de republicar as histórias do Homem-Aranha, porque o cara era um personagemzão popular, né, e tudo mais, alegria da garotada e tal, aí os caras, não, a gente tem que republicar ele. Aí criaram a Teia do Aranha, que servia basicamente para isso, para republicar algumas histórias do Homem-Aranha, né? E depois de um tempo publicar conteúdo que ainda não tinha sido publicado do Homem-Aranha. O Homem-Aranha já estava na sua edição, sei lá, 70. E como você sabe, as histórias americanas, elas seguem uma cronologia. Aí você comprava a edição 70, você não tinha a menor ideia de como é que o Homem-Aranha conseguiu os poderes dele, não sei o quê. E o personagem estava ficando forte. O pessoal queria consumir mais produtos do Homem-Aranha e tiveram essa ideia, não, por que a gente não publica mais uma revista do Homem-Aranha? Só que agora com as histórias antigas que a gente queria publicar, que eram histórias de outras editoras, por exemplo. Acho que na verdade os editores pensaram assim, né, vamos criar mais uma revista do Homem-Aranha pra ganhar dinheiro. E se tivesse mais uma revista do Homem-Aranha, né? Mas aí depois coincidiu de o personagem ficar muito mais forte lá nos Estados Unidos, ao ponto de surgirem mais títulos da franquia Homem-Aranha, que combinou com isso. Que como tinham mais títulos, eles tiveram a oportunidade de publicar mais revistas e tal, tal, tal. E o Homem-Aranha acho que chegou a ter 6 ou 7 títulos sendo publicados. Caraca, por mês, bicho, isso aí. Nos Estados Unidos. Ixi, Maria, doido. Ei, Theo, me diz aí um vilão do Homem-Aranha. O Octopus. Eu sabia o que esse bicho ia dizer. Eu pensei que tu ia dizer o jacaré. Não, mas eu conheço o Theo há muito tempo. O Theo sempre foi. O Alligator Man. O Theo sempre foi um fã fervoroso do Octopus. O Octopus é aquele personagem, o vilão, né? Clássico do Homem-Aranha, né, cara? Das primeiras histórias. Eu me lembro que assim que o Theo conheceu o Octopus, esse bicho tratou logo de arranjar um óculos escuro. E foi da época que ele cortou o cabelo, né, cara? E que ele teve um problema na coluna federal. Ele andava todo curvado. Ele ficou muito parecido com o Octopus nesse tempo. Ele usava aquela... Ah, bicho fuleirais, isso mesmo. Aquele bicho que é tipo um espartilhozinho pra ajeitar a coluna, tu usava? Aquele coletezão ali. Outro vilão clássico ali do Homem-Aranha é o Duende Verde, né, cara? O cara não pode esquecer desse bicho aí, não. Duende Verde, pra mim, também é um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha, né? O jacaré, né? O jacaré, que é um dos que o Manel mais curte, né? Agora, falando em jacaré, bicho, isso aí foi uma puta sacanagem, mano, que fizeram com aquele ator, né, da franquia Homem-Aranha, mano. O quê? Deixaram o cara os 3 filmes, mano, sendo coadjuvante, prometendo, não, cara, assim que surgiu uma oportunidade da gente fazer um filme do Crocodilo, a gente vai te colocar e tal. É verdade. Aí, não, beleza, mano, vou continuar aqui sendo um coadjuvante e tal, dando gás. Aí, quando surge uma oportunidade de lançar o vilão, aí, não, mano, vai dar não, né? Sei o que e tal. Negócio do dólar aí. Sacanagem com o cara, né, bicho? Ah, mas esse doido aí, o primeiro Peter Parker ali, o ator, eu não tinha nada contra ele, não. Tava achando legal o filme ali. É. Valeu, Theo. Dá um comentáriozão totalmente a ver com. O Mandel todo num tempozão irregular, mano, cara. As coisas. Agora tem uma característica seja, interessante. É clássico, mano, pra você, mano. Não, é. Tem uma característica. Qual é o não clássico, então? Vai, um não clássico? Você só fala de clássico. Ah, o Zé Martins é Hidromen. Clássico. Ah, o Hidromen, mano. O Hidromen não é clássico. Tu conhece o Hidromen? Tu conhece o Electro? Cabeça de martelo é não é clássico. Tu conhece o... De martelo, ó. tu conhece o Mozo? O Bozo é o irmão do Adilton aqui. Não, mano, os clássicos que a gente quer dizer, mano, os que surgiram na época clássica da criação do Homem-Aranha. Duende Verde, Octopus, como é o Lagarto. E tem outro fato curioso também, que já até foi abordado nas histórias do Homem-Aranha, que se você for ver, a maioria dos vilões dele tem essa característica que nos quadrinhos ficou chamado de característica totênica. Uma das sagas interessantes, um dos arcos interessantes que eu acho do Homem-Aranha é isso, que o autor levanta essa questão: por que é que será que o Homem-Aranha ele atrai tantos vilões com personificações de animais, né? Porque o Homem-Aranha tem de vilão o Rino, né? Que é um rinoceronte. O Octopus, que é remédio... O Rino, os rinocerontes pra mim é claro. O Octopus, o Rino, tem o Abutre, né? Abutre. Tem o Escorpião também, né? Escorpião ali é perigoso. Escorpião ali é mó mentira. Duende Verde, né? Duende Verde ali. Pois é, bicho, o cara atrai o Duende Verde, mano. Eita, se tivesse um mega criminosão chamado de Duende Verde atrás de ti... O que é que tu faria? Eu ia matar ele. A sangue frio, mano. Tu nem parou pra pensar. Nem ia tentar nem dar uma conversada com ele, velho. Não, se ele é doente, é doente. Tá doido. Doente, hã? Sei não, mas só você que metia bala nele e ia sungar ele de porrada. Pronto, acabou. E o Octopus? O Octopus é um... Mandar ele atrás do Ned. Faria nada, ó. Porque ele é fã do Octopus. Né? Fazer uma sociedade, né? É. Vocês abririam uma barbearia, né? E tal. Os caras cortar o cabelo e estilo de vocês. O Octopus ali ia dar dinheiro aboado, né, velho? Ia atender 8 clientes ali sozinho. Pois não é, mano. Ia atender 8 clientes ali, ia render uns milhões, ó, mano, por mês. É, não, agora por que que o nome do cara é Octopus se ele só tem 4 braços mecânicos? Pois não é, né, mano? Na verdade é porque tem 8 no total, contando com as pernas pra andar, né? Perna, as pernas só são 2, véio. Sim, mas 2 dos braços normal, doente, deixa de ser burro. Ei, nem. Eu acho que tu errou tuas contas aí, mano. Deixa de ser animal, mancha, 4 braços natural, 4 braços, ó, parei. 4 braços naturalmente, né? 4 braços de ferro lá, mais 2 naturais e as 2 pernas, porra, dá 8. Agora tem essa parada das sagas do Homem-Aranha, né, cara? Não tem, né, realmente que ele virou, ficou um meninozinho lá, negro, né? Essa aí é a fase que tu mais gostou, essa daí. Não tem. Tem outra aí, tem um desse aí. Eita, o que é que tu achou de ter trocado o Homem-Aranha por um afrodescendente? Foi legal. Tanto fez, tanto faz. Eu acho que não muda a coloração dele, contanto que ele continue usando colan. Né? Tem uma saga aí que é polêmica, que são uma porra, né, cara? Que é a saga dos clones. É, a saga do clone, na minha opinião, foi só um pouco tiro no pé, porque assim, é uma saga até legal, cara. Você se diverte e tal. Aborda um tema interessante pra quem gosta do Homem-Aranha, porque as histórias do Homem-Aranha tem um pouco disso, né? Um pouco mais de ficção e tal. Aí aborda essa possibilidade de que num episódio o Homem-Aranha ele é clonado e no final desse episódio esse clone do Homem-Aranha é morto. Aí vem aquelas frases clássicas da Marvel, né? E se esse clone do Homem-Aranha não tivesse morrido? Aí se desenrola a história e tal. Que é essa história, né, cara? O Peter Parker, ele não sabe quem é ele mesmo, se ele é um clone ou se ele é o original, né? Pois é, isso é o legal da série. O que levou essa série a ser odiada pelos fãs é porque o que era pra ter sido o desfecho dessa saga é isso, que na verdade o Homem-Aranha que todo mundo acompanhava ele era um clone, que o Homem-Aranha normal tinha ficado preso nos escombros e tal e levado uma vida loucura aí como um mendigozão muito doido. Aí tu imagina, mano, tu tem naquela época, no auge dos anos 90, mano, uma porrada de fanboy, quadrinhos e tal. Tu pega e diz que o ídolo dos caras, mano, não é aquele cara que eles estão acompanhando. É um mendigo que viveu sabe Deus onde, fazendo sabe Deus o quê. É o Manel, né? O Manel. É, mano. Hoje em dia não. Hoje em dia tudo bem, mano. O estilo Manel de vida é aceito por quase todo mundo e tal. A negada curte e tudo mais. Mas naqueles tempos era complicado. Aí, vamos dizer, aí a revista continuou querendo empurrar isso aí pro público. E os caras não aceitaram, não. Os caras, como é, mano? Tu é doido, né? Eu tô pagando. Pode dar um jeito aí da revista ficar do jeito que eu quero. Não quero nem saber, não. Quem faz a revista é o leitor, né, cara? Exatamente. E isso aí foi o grande, vamos dizer, meter os pés pelas mãos da série. Que a série foi até bem construída. Teve um final, né? Só que, infelizmente, por imposição dos fãs, a Marvel não pode dar continuidade a essa história. Outra história zona clássica do Homem-Aranha é o Carnificina Máxima, né? Esse daí é pancadaria até o final, né, cara? Tá doido, esse Carnificina Máxima, acho que foi a primeira mini-max série, assim, do Homem-Aranha que eu comprei, cara. Tá doido, essa daí eu achei muito massa. É uma loucura grande demais, né, cara? Aquela história ali, porque aparece um monte de personagem mega coadjuvante, né? Os mais conhecidos é o Carnificina mesmo, o Venom, né, que ajuda ele. Aparece lá a contraparte do Aranha, né, que é aquela aranha loucura. Né? É, essa saga especificamente é uma loucura muito grande, mano. Quem não leu, vale a pena ler só por causa dessa loucura. É. Essa contraparte da Aranha eu acho loucura muito grande, velho. Tu é doido? Aparece um cara vestido de aranha com 6 braços normais ali, aí esse bicho com a roupa do Aranha, com a boca zona bem grandona, cheio cheio de dente. É uma putaria muito grande, meu, isso aí. Agora tu levantou um ponto interessante. O Homem-Aranha, especificamente, é um dos caras que mais já mudou de visual e de figurino, né? Também. A trajetória dele. E até porque, de estilo também, né? Ele. É, cara, porque se você for ver o Homem-Aranha tem um pouco disso. Os super-heróis clássicos não, né? Eles dificilmente ou muito raramente mudam o uniforme, né? É. Já o Homem-Aranha não. Quase que todo grande evento que vai rolar na Marvel, ele dá uma mudada, né? No uniforme dele e tal. Tem que dar uma atualizada, né? Então. Pois é. Por exemplo, a gente falou da Saga do Clone. Na Saga do Clone, cada Homem-Aranha tinha o seu uniforme. Quando dentro da Saga do Clone ainda, quando surgiu o novo Homem-Aranha, o Homem-Aranha mudou o uniforme. É, apareceu Escarlate, né? Tá, Homem-Aranha Escarlate. É até uma coisa legal, porque, vamos dizer, normalmente os jogos de videogame do Homem-Aranha, eles dão essa possibilidade, né? De você mudar os figurinos do Aranha, aí você pode ver que ele tem, tranquilamente, mais de 10 figurinos diferentes, né? É, a roupa preta do Homem-Aranha, né? O simbionte e tal. É, mas recentemente na Guerra Civil tem aquela roupazinha cibernética, né, que o Tony Stark constrói pra ele. Essa aí é legal. É doido. O Homem-Aranha é um personagem muito rico, se você for ver por esse lado, né, da diversidade e tudo. É, mas agora a história do simbionte também é massa, né, cara? A história que ele fica do mal e tal. Bicho, é uma doideira, mano. Eu acho que é uma das histórias mais legais do Homem-Aranha, cara, essa daí. Durante uma das sagas mais clássicas da Marvel, a Guerras Secretas, vários super-heróis da Marvel são enviados para outro planeta para eles degladiarem entre si, heróis e vilões. Aí no meio desse negócio e tal, o Homem-Aranha tá lá tipo no vestiário, né, esperando a mão de pé e tal. Aí ele aperta lá um botão, não, mas deixa eu ver o que é que esse botão aqui faz e tal, aí só suja a roupa dele com uma graxa meio estranha, né? Que mais pra frente, quando ele chega na Terra e tal, que o pessoal descobre que é um simbionte alienígena e tal, que tem vida própria, que come bebês, a maior putaria. Eita, se tu visse uma gosma preta vindo pra cima de ti, o que é que tu faria? Sai correndo. Abrir as pernas. Sai correndo, porque podia ser o... Podia ser a... O Flubber, né? Oh. O Flubber, ó! A bolha! Não, o podia Flubber ser é aquele... Nada. Podia ser aquele filme ali, A Bolha. O Flubber, meu. Tem medo. Ah, você disse o Flubber. Eu também ouvi daqui Flubber. Raindrops are falling on my head. Primeiro filme do Homem-Aranha, eu assisti 5 vezes no cinema. Caralho. É o doente mesmo, né, Lolo? Toda excursão do colégio, tu tava lá, né? O Homem-Aranha 1, eu me lembro que pra mim marcou, mas eu só assisti 2 vezes, porque 2 vezes ficou um número bom. Agora, em contrapartida... Ah, ficou um número bom. Em contrapartida, me lembro que na época desse filme aí, mano, passava o clipe na TV União direto, né, da música do Homem-Aranha 1. Não, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ó. O cara assistiu uma vez, pronto, é o normal, né, porque enfim, você tem que assistir, pronto. Certo. Aí você leva, ou você rai sozinho, ou você rai com a cocota, ou você rai com a tetezinha, beleza. Aí certo. Pela segunda vez, é cabível, por quê? Porque você vai... Se você tiver ido só, você vai levando a cocotinha que não foi, a bebezinha que não foi, e agora ela vai vir, ela então. E ela quer assistir o filmezinho, então você vai com ela. Ela beleza. Tá no aguenta direito. Aguenta a segunda dela. Vez. É, você aguenta a segunda vez. Porém, se você tiver ido a primeira acompanhado, mas a segunda. Acompanhado de novo. Segunda, é, a segunda menina também que assistiu o mesmo filme, você também não pode reclamar, você vai assistir, porque enfim é a segunda vez. Mas o indivíduo. Peraí, mano. E se o filme em questão for o Titanic? pois é. Não, mas você, pelo em nome do amor, você aguenta mais uma vezinha ali. Não, mas assistiu o Titanic 3 vezes, mano? Não, 3 não, 2. Eu tô contando 2. Ah. Mas atenção, uma você sozinho e uma você indo com a acompanhada. A segunda você indo com a primeira acompanhante e outra você indo com a segunda acompanhante. Esse daí vai ser o segundo teste para os ouvintes dizerem se entenderam a tua explicação. Eu tô dizendo que eu assisti 5 vezes no cinema, o cara veio. Não, acompanhante, primeira vez, segunda vez, não sei o quê. Não, aí segunda, aí resumindo a história. Acaba assistindo, resumindo, o que eu quero dizer é que 2 vezes, mano, é o essencial em qualquer situação. Ser sozinho, ser acompanhado, ser indo com um outro bosta, indo com um sobrinho, com qualquer pessoa. 2 vezes tá bom. Aí o outro doente aí, chamado Joelson... Aí com putaria de 5 meses, acho que não é que pode, mano. Mas tu tem que ver que naquele ano não tinha muita coisa boa pra fazer, mano. Mas eu me imagino o que é que tu tava fazendo, mano. Tu foi 5 vezes em final de semana diferente ou foi no mesmo semana, mano? Ah, mas porque naquele tempo São Luís, se você comprasse da primeira sessão, dava pra passar o dia, né? Não, pior, é se fosse assim, tipo, 2 lapadas, depois mais 2. Não existe não. De qualquer forma, 5 vezes é putaria demais. Tá doido, mano, normal. Normal é o meu. Meu p. Normal. O normal é o cara assistir umas 3 vezes, mano, de cinema. Olha, o cara, mano, peraí, mano. Ó, 5 vezes de cinema, esse animal deve ter pago. 200? Pô, pagou inteira, foi, bichão? Tu pagou inteira, foi? Que, não. Na época tu é estudante, né? Vagabundo ainda, né? Meia zona. Então, pô, vamos supor que ele pagou R$8 cada uma. Oito. Ele pagou R$8. Ele gastou 40 conto. Não, 40 conto. Não, vamos arredondar logo pra 50. Porque o Joel aí toda vez tem que comer alguma coisa. Então, no mínimo, ele gastou R$100 nessa brincadeira aí. Naquela época ali, o cara não comia, não. Ó, aí lá vai ele. Gastou, vamos arredondar pra 50. Ele gastou R$50. R$50 dá pra passar uma semana de almoço. R$50 dá pra ir pro motel uma vez e meia, praticamente. Motel. Não, só uma vez mesmo. Dá pro cara passar, ir pra merendar com a gata umas 2 vezinhas. Tem que. Ora, Matuma, tu não comprou uma carta de Magic por R$50, velho? Animal. Foi uma carta, não. Foi uma carta, não. Ele é doente, foi uma, não. Foi umas 10 cartas. Mentira, tá, não foi. Saiu a R$5, mais ou menos, tá doido, né? Animal. Quem comprou uma carta aí de quase R$100 foi o Gondra. Maria, vocês estão tomando o que, mano? O pior, mano, que a gente vai pedir dinheiro pra esses animais pra fazer qualquer vaquinha e tudo. Os caras, não, tem dinheiro não, não sei o quê. Não, mas não tem dinheiro pra investimento supérfluo, macho. Realmente, o Magic é o... O Joel vem me pedir pra comprar um fone de R$100, macho. Pra tu isso, gravar o cast, baitola. Esse baitola gasta R$100 de carta de Magic. Ah, é boa, vida, mano. Tal. Não dou 2 semanas pro Lulu rasgar essas porra tudinho. Primeiro Homem-Aranha, cara, achei foda demais, cara. Puta que pariu. Não, o primeiro Homem-Aranha também realmente é irado. Isso eu assumo, é muito, é um filmezão irado. Agora, se o cara assistir hoje em dia, mano, os efeitos especiais... Ah, eu acho mó limpeza também, eu acho irado de ter. Alguns efeitos especiais dele estão meio ultrapassados, né? É um filme bom, porque ele não se segura só nos efeitos, não. O roteiro dele é bom, o filme em si é bom. Ah, ele é o neto, né, que é abacalhar a história do Tarantula mesmo, mas não. O Homem-Aranha 1 achei muito foda, agora o 2, cara, o 2 ali, eu me identifiquei demais com o 2, cara, puta que pariu. Com Octopus, né, também. É muito foda, cara, 2. Por que ele tô se identificou? Aquela história dele tá cansado e tal, tu é doido? Eu comecei a trabalhar nesse tempo, cara, do Homem-Aranha 2 e tal. Eu me identificava demais, cara. Eu sempre que eu trabalho demais, que eu fico cansado demais, eu tô me sentindo como o Homem-Aranha no Homem-Aranha 2 e tal. Essa daí foi meio forçada, viu? Não, mas é uma história massa, cara. A história dele, cara. A história dele é uma história massa, cara. Que o bicho tá fudido lá, o bicho. O cara se identifica, cara. Principalmente o brasileiro, né? Que o brasileiro sempre se fode nas coisas. É, realmente isso é uma verdade. Pois é, bicho. O cara que é brasileiro tem um motivo a mais pra gostar do Homem-Aranha, né? O Manel aí chega no trabalho 10 horas da manhã, o bicho tá nem aí, velho. O bicho quer dizer que não sei o quê. Meu herói é o Tony Stark, não sei o quê. O Manel tá esperando ser despedido, né? Pra ficar ali no mesmo nível e tal. E o terceiro filme, mano, que é tão polêmico e tal. Você acha meio estranho, né? Tipo a parada do Homem-Aranha emo. Pois é, aquilo dali eu achei meio forçado. Se identificou, né, mano? É porque o Homem-Aranha marca uma geração na vida do cara, né? Do trabalhador ao emo, né? É porque aquela parada dele ficar estressado no 2 ali, eu achei uma parada legal, cara. Ele perdeu os poderes dele. Aquilo ali, porque como ele não tem o lança-teia, né? Não tem como ele perder a teia. E o cara conseguiu fazer um negócio legal ali de roteiro, dele se estressar e tal, ficar cansado. E ele não conseguir mais soltar a teia. Isso aí eu achei legal. Agora essa parte dele virar emo, cara, quando ele fica com a roupa preta... Eu achei que foi uma escolha mal feita, porque é como tu disse, quando no 2 eles quiseram simbolizar que o Homem-Aranha tava esgotado, foi uma escolha acertada. Agora no 3 eles quiseram simbolizar que o visualmente, né, pra você ver de cara logo que o Homem-Aranha tinha mudado a personalidade dele, aquele negócio do cabelinho pra frente não colou muito, cara. Nessa época aí o Manel ali foi o cabelo dele, né? É melhor ele ter botado no roqueirozão doideira, né? Não, mas botar esse bicho logo do mauzão ali, bicho quebrando os vilões ali. Bicho fazendo um rastafário, então se ele usasse aquele cabelo clássico de mafioso, com jauzão pra trás e tal, fumando charuto. Tu queria que ele entrasse pra grande chefão, né? Que é, grande chefão, mano. O nome do filme do Manel. Agora eu quero grande ver. Grande chefão, olha. Agora eu quero olha, ver. O grande chefão é poderoso chefão. Agora eu quero ver uma arte de algum ouvinte, véio, do filme do Manel. O grande chefão. Eu quero ver desenhos ali dos ouvintes. Sério, o grande chefão foi massa. Ei, Théo, tu curte uma aranha, tu? Uma aranha. Minha cobra quer comer sua aranha. É de dentro. Ok. Eu já vi aquele vídeo que aqueles dois caras bombados tentam matar uma aranha, tu? Já. Mas achei que ele ali foi montado. Montado? Tá doido, pô? É, aquele dia ele é uma putaria. Essa parada de aranha, mano, ao vivo... O negócio é meio pesado. É. Teve dia que eu cheguei aqui em casa, mano. Foi num diazão que caiu um dilúvio aqui em Fortaleza, mano. A cidade parou, a mó putaria, né? Esses bichos sempre aparecem ali em tempo frio, né, bicho? É, mano. Eu entrei em casa, mano. Assim que eu abri a porta, tinha uma caranguejeira zona violenta, mano, na sala. Que isso? Vixe mesmo, cara. Eu já tomei um sustozão loucura com a bicha aqui, ó, mano. Ah, mas já uma aranjona grandona, laranja, mano. Vixe, meu irmão. Quando a aranha aparece laranja, porque é muita droga, viu, doido? Fosse... Era uma bichona zona laranja, mano. Deu foi medo, mano. Caramba, que aranha escrota zona é, doido. E o que foi que tu fez? É. Não fez nada, né? Esperou ela sair por vontade própria. Cara, vê se esse bicho tem medo de barata, meu. Imagina, né? Vai. Com a bunda que eu tenho medo de barata. Não. Solta o áudio aí só pra relembrar. Então tá assistindo o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. Pois é, Manel, aí tu não fica com medo disso não, mano? O cara tocar fogo na aranha, essa bicha correr pra algum móvel de madeira e causar um incêndio na casa? Não, mas o pior é que é um jeito, teoricamente mais correto, assim, porque... É o jeito cearense de matar uma aranha, mano. O cara joga álcool em cima e toca fogo nela. Aqui tudo é assim, cearense, né? O cara joga álcool e taca fogo. E por que que o teu governo é cearense, mano? É, mano. Por que que não pode ser de qualquer canto no mundo? Porque o cearense foi que inventou esse jeito de matar a aranha. O cara pode dar uma chinelada nela, doido, que ela vai se encolher do mesmo jeito. Sendo que a coragem de tacar a chinela nos peitos dela é para poucos, né? O Neto tem coragem, por exemplo. É doido, mano. O cara tacar uma chinelada nessa bicha, essa bicha... Ela pula logo na tua mão, mano. É doido. Agora, essa laranja que morreu aqui, ela não morreu foi no fogo, não. Ela morreu foi na bala. Foi na bala. Para a polícia. Não, ela morreu foi na chinelada, doido. Quem morreu no fogo da paixão foi a outra barata. Foi a outra barata. Que barata. Eu já vi o Manel matando uma barata na casa dele, velho. Esse bicho joga a chinela de longe, assim. Não, mano. Teve uma barata, mano, que entrou debaixo do móvel da televisão desse bicho. Aí esse bicho ficou jogando a chinela assim de lado, assim, né, no chão. Mas lógico, mano, tu quer que eu entre debaixo do móvel, mano? Como é que eu vou entrar, mano? Acho que é baixo, vai pra debaixo do móvel. O bicho é doente, ó, mano. Tu deixa ela lá, mano. Pra que tu quer matar ela? Não, tem que matar essa porra, olha, mas rapaz, deixa ela lá. Depois que é doente. Deixar uma criatura imunda na minha casa, mano. O que tu acha que é mais perigoso? É a barata ou é tu? Uma vez eu matei um rato aqui, mano, que foi uma doideira muito irada, ó, mano. Ratou foi bom. Eu vou contar o rato, porque o podcast é de aranha, né, do rato. O peixe do rato, eu digo que como foi que eu matei. Do homem rato ali, tu é... Mestre Splinter, né? O cara conta essa. Aí eu só sei que eu vou contar, mas dessa vez foi só a da aranha mesmo. A aranha matou duas. Essa laranja das trevas e uma caranguejeira zona doideira também, uma preta. Agora o que é que tu acha dessa parada do cara ter poderes de aranha? É, pois é. Eu acho o Homem-Aranha o super-herói mais doideira que tem. Não. Essa não dá pergunta não, mano. Daí não foi a pergunta, não. É, pois é. E qual é a pergunta? É se o cara tem poder de aranha. Quem não, tem é isso. O que é que tu achas de um cara ter poder de aranha? É, pois é. Vamos dizer, se tu fosse matar a aranha zona laranja, que não já é uma cor normal, né? Sei lá, se tu aspirasse... Era laranja, doido, mano. Lhe juro, como era laranja. Não tinha pelo ou não tinha pelo? Tinha, mano. Era peluda. Acho que era, eu não olhei tão perto dela, não cheguei tão perto. Era uma aranha escocesa essa daí. Sim, meu chapa, qual que é que tu acha de seres humanos com poderes de aranha? É. Tu apoia ou tu veta isso aí? Vamos supor, tu pega, tu é picado por essa aranha laranja das trevas aí. Era uma aranha radioativa. Aí acho tu começa a ganhar os poderes dela. E aí? Primeira coisa que o Manel fazia era começar a roubar as bodegas. Certeza. Não, mas tem um filme que ele é... Mano, baseado em fatos reais. Aranha não sei o que, o Homem-Aranha. O Aranha nem, sei lá. Não, é sério, tem um filme aí que não tem... É tipo um seriado, mano. Seriado não, é tipo uma... Uma série, né? Não, é tipo um bloco de filmes. Como é que o pessoal chama aqueles blocos que vem... Matinê. Porra, essa não, só sei que são 5 filmes, mais ou menos. Beleza. Aí cada um é o homem rato, o homem tubarão, o homem urso, o homem, sabe? Existe um monte de mutação. Aí tem um homem osso, um homem não sei o quê. O homem cobra que passou no SBT, né? Tem o homem. Tem esse homem cobra mesmo, tem esse aí também. Aí, nessas marmotas de homem cobra, homem não sei o que, homem não sei o que, tem o doideira, que é o... Homem-Aranha. Tem essa aranha doida aí, sabe? Aí, nesse filme, o cara é picado pela aranha, aí ele ganha o poder da aranha, ganhou o poder, né? Entre aspas, não o poder, né? Ele ganha as características da aranha. Sendo que ele vai se transformando na aranha, mano. Ele vira uma mutação, uma doideira, mano. Né? No final do filme ele tá altamente nojento, aranha, sabe, todo doideirazão. Ele começa com os negocinhos, com os pelozinhos nas mãos também. Aí consegue subir a parede e tal, não sei o quê. Aí quando é num belo dia lá, ele começa a comer comida porcaria, sei lá como é. McDonald's? Começa a comer um rato lá, sei lá. Uma aranha não come rato. Como sim? É o doido que diz que a aranha não come rato, é doente, é? Aí ele vai. Sabe o que é que eu tô imaginando, mano? Aquela parada, uma aranha no canto da parede do Manel, aí com um rato todo enrolado na teia. O Manel todo aranha, come até passarinho, mano. Come tudo, mano. Vixe, Maria, mano. Aí lá vai. Cala a boca, mano. Aí lá vai ele. Aí... tem do lado da casa dele. Eu já ia perguntar isso, mas se tinham desativado, mas o lixão aí vizinho a tua casa. Já. Tá só uma limpeza aqui. Mentira, tá. Tá bem limpinho. Vai. Aí, presta atenção, mano. Aí ele tava lá, doido. Aí quando é num belo dia, ele aparece com uma terceira perna, ó. Ixi. Aí aparece a quarta perna aqui dos lados, tá entendendo? São dois braços, aparecem uns quatro braços. É o cara pariu uma criança. Não, aparece mais dois braços nele. Aí ele mata um cara lá, come o cara lá. E come o cara todinho lá. Tu tá dizendo as tops do filme, mas tu não disse o que é que tu acha da pessoa ter poderes de aranha. Aí ele vira um monstro. Sim, mas aí é a diferença que eu ia dizer. Se for pro cara virar um monstro, é uma paia. Como esse filme, mas se for pra ficar com o Homem-Aranha, tu só quer ter. For o Homem-Aranha, o cara só com os poderes ali, todo tipo eu, bonitão e tal. Aí só quer ser o pico. Não, ó. Não consegue responder uma pergunta de maneira decente. Se for pra ficar só com o poder de soltar teias pelas mãos. Pelas mãos, observando que tem que ser pelas mãos. Teoricamente o Homem-Aranha soltaria teia pelas mãos, né? Mas beleza. Pois é, então tem que ser pelas mãos. Pela bunda. Pelas paredes. Pela bunda, paredes. Eu concordo com o Manel. O negócio de bunda aí é com vocês, viu, velho? Aí, e também subir pelas paredes sem mudar a forma física, aí tá massa. Mas tu sabe. Pode virar uma mutação, uma doideira, aí é uma parte. Tu sabe que aquela parte da aranha que a gente chama de bunda, na verdade é o abdômen da aranha, né? É, o abdômen da aranha. E tem esse detalhe aí. Mas ia ser uma marmota pior ainda, sair pelo umbigo, viu, mano? O umbigo. Imagina aí o cara. Imagina o cara soltar o como é? Umbigo. Não, a teia, na hora que vai soltar a teia, o cara levanta assim só um pouquinho da blusa aí. Aí solta a... Ai, coisa feia. É o quê? Além de ser ridículo, ia ser muito viado o negócio dele. Tava aqui, todo mundo junto aqui no quarto e tal. Aí eu era pivetezinho, ele era maiorzinho e tal, assim. Aí nós dormimos no... mesmo quarto, né? Aí ele tava lá, sei lá, jogando videogame, era tocando violão, sei lá o que a boa era. Só sei que eu fui pegar um sapato, uma chinela atrás da porta onde tinha a sapateira. Vigi. Aí quando eu guardava a sapateira atrás da porta. Era. É aquela sapateirazinha de pano, mano, que é ligada, prega assim na parede. Sim, aí bota só uns saquinhos assim pra botar as coisas. Aí o cabra foi, eu botei essa parada. Aí quando eu fui pegar, só a bichonozona doideira olhando pra mim, ó. Aí eu, fala, meu Deus. Aí tu ficou lá, olhando pra ela. É, vixe, que doideira. Aí pronto, aí eu, ei, mora mancho. Olha o tamanho dessa aranha. Aí na hora que ele olhou, ó, mano, tá aí, ó. Outro berro mal do mundo, mano. Aí foi. Aí a gente se pendurou na janela daqui do quarto, ficou gritando. Ei, mas tu acha que esse fato aí teve alguma coisa a ver com a tua opção sexual atual? Ai, Deus. Sim, a mais putaria que a bicha lá aí, parada, aí, né? A bicha lá parada, os dois lá pendurados na janela. É, ó, é doideira, mano. Cada dela não tá morrendo, dois segundos. Hasta la vista, baby.